autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter. 1-2-3-3 a torre. Escuta. 1-2-3-3, decola os 2-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controlando 0-8, obrigada, mas chegou 1-2-3-3. Controle Salvador, bom dia, gol 1-2-3-3. 1-2-3-3, contato o radar ainda com a gente. Suba para nível de voo 360 via saída Arboruno. 360 via Arboruno, gol 1-2-3-3. Sinal 9970 autorizado, decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-8 nós. Zero, decola os 2-8, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado. Controle Federal 9970, acaba de decolar, bombo Lindin. Federal 9970, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, via Seda Momba. Autoriza pro de qual voo? Federal 9970, mantém perfil da saída, temos 09 na chegada ponte. Estabilizou 1092. 092 chama torre, 98 decimal 95. 1895. Torre 1092, bom dia. 1092, utilizou o campo, altímetro 1019. Gente, está chovendo sobre o campo? Negativo no setor norte apenas, sobre o campo ainda não, negativo. Gente, obrigado. Tá molhado? Negativo, pista seca, tá visão? Ainda não. Federal 9970, confirma pro? Ainda não sei. Então no zero, vento 180 graus, com 20 nós, com 20 nós. O altímetro 1019. 7109. 9970. Tá 9970, informa o tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo ao sul, cruzando nível de voo 1-0-0, descida para 4 mil pés. 7. 1-7-5-5, informa o tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo ao leste, cruzando nível de voo 060 em subida para 360. Boa voo no 755. Voo no 755, está autorizado descida para 25007. Autorizado final do procedimento LFX-Way, reporte estabilizado no localizador. Ok, autorizado final do X-Way, reportará estabilizado, prossegue descida para 2500, voo no 755. Controle autorista federal, manter proa 320. Controle autorista? 320. Certo. Controle Salvador, bom dia, Azul 4981, informação aqui, ó. Azul 4981, dessa via, chegada a bonde para nível de voo 060, CNH 10019. Via bonde. 060-109, o Azul 4901, pode confirmar aqui uma posição? Aguarde. Obrigado. Federal 9950, informa tráfego, posição de 2000 milhas, João Sul, pega nível de voo 1110, descida para nível de voo 050. Afirmativo. Nós já estamos cruzando uma centena, mantendo uma razão de 3000. Certo. Então, 4753, informa o tráfego 10000 milhas, João Nora Oeste, pega nível de voo 100, subida para 360. O TAM 4753 está quente. Pelo lado de aproximação para o Salvador, apenas informou sem chuva. Luna 233, chame o centro Recife, frequência 126.0 até 935.3. Recife 160, até 935.3, voo 1233, obrigada, bom dia. Então 4753, se mantém a 4 mil pés. 4000, agora com 1019. Obrigado, bom dia, Gondo. 09. Um 755, desça para 2000 pés. Prossegue descida para 2000 pés, Gondo 755. Normalmente chama de táxi Vitor Cielo, tá? Número 755, está efetuando desvios? Está interceptando, aqui um túmulo bem na posição pelo. Aí fez um desvio à esquerda, mas já está interceptando a duna. Gente. Azul 4981, deu se mantém a 4 mil pés. 4.029, 4981. Tá 4753, desce, mantenha 250010, que é legal, 0019, tá autorizado o final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. S2 de 500, tá liberado as restrições, tá autorizado direto, vai reportar estabilizado, tá 4753. Federal 9970, chame o centro Recife, frequência 25.45 até 2.85. 2534, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Precisar da linha área decolar, pistão 1-0, 4-3-6-4. Estabilizado no ILS, gol 1-8-7-5-5. 1-7-5-5, chama em torno no 8, decimal 9-5. 1-8-9-5, gol 1-7-5-5. Foi Salvador, gol 1-7-5-5. Para o Tony 1-7-5-5, estabilizado em LS, avistado. Chegou no 093, ponto paradão no 0. Chegou no 093, mantém a posição. Vai manter no 093. 755, ajuste de altímetro, 1-0, 1-9, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, o vento é 1-7-0 graus, com 2-0 nós, com 20 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol 1-7-5-5. Metrô no 019, do táxi, Papatango, Vitor Charlie Hotel, reporte na Papá para ingresso no 7. 4234, decolos 37, controle 120 decimal 8, bom dia. 208, boa. 4, bom dia, 4234, não se escute. Alto 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída PUCA. 350 PUCA, obrigado. 4753, se mantenha, 2000 pés. 2000, tá, 4753. Ingresso, Vitor Cielo, até o reporte cabeceiro 1-7, alinhado e pronto. 1-7-5-5, arremeteu devido não estabilizado na nacional. Se mantenha o perfil da arremetida, subindo para 2000 pés, chama o controle novamente 1-2-0, decimal 8, gol 1-7-5-5. Ok, está cumprindo o perfil, chamará. Viu 4981, reduz 07 para 2209. 2209, para o Flamengo. Controle igual 1755. Controle Salvador, igual 1755. 1755. Curva esquerda, prova 320, levar no máximo nessa prova 9 milhas. Ok, curva esquerda, prova 320, vou andar por 9 milhas, gol no 755. 1093, quanto espera? Azul 4224, com um pequeno desvio aqui à esquerda para liberar formações. Pense 498, não confirma a prova? 060 por 15 milhas. 4234. É autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-7-0 graus, com 2-0 nós, com 20 nós. Ele decolagem, o gol 1-0-3. Dá, proa 280. Curva esquerda, proa 280, gol 1-7-5-5. 1-7-5-5, limite dessa proa, Cinemark 1-2-0, do Simbra. Ok. O limite da proa é o 120 de cima, confirma, ele está no ar. Vigila 1755, limite radial 305 do Velho Salvador. Ok, radial 305 de Salvador, Gol 1755. Azul 4234, após desvios, Boijão. Após desvios, Jamo 4234. Estabilizou, tá 4753. Vitor Charles Hotel, mantém a posição. Sai daqui a pouco. Astro 753 na escritório. Bom dia, Torre. Tá na final X-ray 10. Delta 4753, pouso autorizado 110, vento 170 graus, com 20 nós, com 20 nós, o altímetro 1019. É autorizado pouso na 10-19, o ajuste está 4753. 1093, decola 42, controle em 20, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado. Partiu? Afirmativo, desse mantém a 4.000 pés, azul 4981. Controle, bom dia, 1093, decolou. 1093, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 e a saída Arbuno. Foi direto Elefa, 1093. Direto Elefa, 360, obrigado. Eu 755, curva esquerda para 250. Esquerda 250. Azul 4234, chame ao centro Recife. Frequência no 25.45, alterna no 26.85. Ciente 2545, 2685, 4234, boa. Azul 4981, desse mantém a 3.010. QNH permanece no 019. 3.019, Azul 4981, curva esquerda, prova 200. Esquerda 200, 4, 9, 2. Pouso, eu passei pro despacho já. 755, esquerda, proa 180. Esquerda 180, gol no 755. Vitor Charles Hotel, autorizado a decolar, pistão no 7, o vento 160 graus com 18 nós. 4753, Solus 44, Solon 21, decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Ângulo no 7, 5. Não. Azul 4981, curva esquerda para 170. Esquerda 170 para 3.492. Charles Hotel, decolos 45, chama o controle 120, decimal 8 e corrija o transponder 5535. Então, bom voo, bom dia. 5535, transponder, o Vitor Charles Hotel, chama o controle 208. Vitor Charles Hotel, decolou. Tá passando o Vitor Teletel, contato radar na decolagem, super. Inicialmente da 3.000 pés, que negava 019. Fala estávamos conforme saída da 3 mil pés, o Vitor Girotel, entendeu isso? Estabilizado no localizador, volume 755. 755? Chame torno no 8, decimal 95. 1895, bom dia, volume 755. Brasil 4981, para o localizador, curva esquerda Bruno 50, desça para 2006, autorizado final do procedimento LSX Ray, reposta estabilizada no localizador. Esquerda 150 para 2000, portaria estabilizado 4981. 755, já tem operar o visual agora, aqui está chovendo, baixado checado. Temos chuva apenas na final, sobre a pista ainda não chove. Positivo, tá passando mais aqui pela Bahia. É tipo. 4981, a tua informa chuva leve na final. Gente, 4981. Pouso autorizado na 1-0, o vento 1-60 graus com 1-9 nós, 19 nós. Livre pouso na 1-0, gol 1-7-5-5. 8-5-9-5. Oi, Salvador, bom dia, azul 4-9-8 no final de meia milhas. Brasil 4981, informa chuva na final, reporte visual número 2, aguardando pista livre, altímetro 1-0, 1-9 e o vento para cheque 1-60 graus com 1-9 nós. Portarei. Número 3, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.251, obrigado, hein? Solo 50 à direita, solo 121 decimal 9, bom dia. 1219, obrigado. Altímetro no 0, no 9, o vento 1-60 graus com 1-9 nós, 19 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso na 1-0, 4-9-8. Patrão, que eu até quando você me chamar de pouso. Tá, eu estou te chamando de pouso, confirma, 1135. Chance 1135. Do 9801 autorizado a minha e manter cabeceira 10. Autorizado a minha e manter cabeceira 10, passarela do 2981. Salão 21, decimal 9, bom dia. Direita, salão 21, 9, eu quero saber se pode. Desde 9801, autorizado a decolar. Pistão no 0, vento 170 graus, 18 a nós. Descer a decolagem, pistão no 0, passarela do 9801. Decole 54, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Parei do 9801, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Tem controle 208, obrigado, bom dia. Vale, bom dia, passaria do 9801, decolado perfil Aborão. Passa 139801 no contato radar na decolagem, suba para nível de 180 via sair da Aboruno. Aboruno 1802 na 9801. Passa 9801, autorizado subir sem restrições, vou ligar telefone. Ligar telefone, 01. Thank you. Controle, passaria do 9801, a senhora confirma estar livre da restrição de cruzar o nível 100 antes de 15 milhas? Está livre, 49801, corrigindo, passaria do 9801. Ok, entendeu que está livre da restrição, 9801. Então, vou deixar o hotel, 52 milhas sudoeste do ventilador, serviço radar encerrado. Pela serviço de informação alerta, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 0, terra 935 decimal 3. 126 135 decimal 3, vem deixar o hotel. Salvador 9801, Fortaleza? Prossiga, passaria do 9801. E quanto poderia a possibilidade de coordenar com o centro a voar direto do Estado da Conquista? Aguarde. Do 9801, autorizado direto à Vitória da Conquista. Direto Conquista, 9801, muito grato. Hotel, good morning, Ocean 6316, Formation Hotel, reaching for level 170. Ocean 6312, Fokker Dance, reservoir MED 11, descent to level 050, Kinect 109. Roger, Fokker Dance, we are clear to descend to descent level 050, momentum on arrival, Ocean 6312. Ocean 6312, fly direct to ETAP. Okay, we can identify ETAP position, thank you, Ocean 6312. Carebo 9801, chame o centro Recife, frequência no 26.0, alterna no 35.3. 35.3, alternativa principal? 126.0. 26.0, obrigado. Torre Salvador, azul 2783, ponto espera da 1-0, pronto. Ocean 63 2, descending to 2006, please find IOS for establishing the localizer. Controle 208, azul 2783. Controle Salvador, bom dia, azul 2783, e colou, preciso dar boa hora. Azul 2783, contato radar de colagem, suba para o nível de bola 60, via saída da Boruna. Sobe via 160, azul 2783. Papá, Delta Lima Alfa, busca para nível de voo 050 via chegada para o Médio 1. 050 via para o Delta Lima Alfa, foi direto TAP. Direto Alefa. Direto Alefa, azul 2783. 6-1-2, establish the localizer, 110. 6-1-2, contact Tower. 118, that's my line with Pfizer. 118-95, good day, Ocean 6312. Commodore Tower, good morning, Ocean 6312, establish your there, that's running 110. Ocean 6312, continue approach, estimate 7109. Report to runway inside. Ocean report to runway inside, can you confirm running is wet? Informe mais que ele foi me autorizado o táxi até a Tânico aí, papá, reporte para o cruzamento e prosseguir até a 10. Afirmativo, reportará para o cruzamento, informando o POB 07. Uma mais, gente, chame na papá. Passa desta linha alfa, deita para 2 mil pés, autorizado final e procedimento elétrico 3, após ser utilizado no localizador. Ok, autorizado ILS X-ray, desta para 2 mil pés, após ser localizado, linha alfa. Para o cruzamento. Autorizado o cruzamento, Quebec mais Lima, na Lima, solo em 121 decimal 9. Na Lima, solo 219. Brasil, 3723, chame o centro Recife, frequência 126.0, até 935.3. Recife 126.0, 935.3, azul 2783.